sabe. Não há por que voltar, não penso em te seguir, não quero mais a tua insensatez. Fazes sem pensar, aprendeste do olhar e das palavras que guardei pra ti. Agora teve tudo de nossas horas. Eu não minto, eu não sou assim. Ninguém sabia, ninguém viu que eu estava a teu lado então. Sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher. Minha mãe, minha filha, minha irmã, minha menina. Mas sou minha, só minha, e não de quem quiser. Sou Deus, tua deusa, meu amor. Meu amor, meu amor.